Azul 2795, tu avisou a localizadora no Pátio 3? Tente, livre, frequência no corte, tenha boa noite, Azul 2795. Livre, frequência, boa noite, bom trabalho. Sessão 1, a série, você escuta. Azul 2781, boa noite, sessão de identificação. Oi, na proa de bomba, confirme, está descendo para que nível? A gente está no 150, senhorita, ainda 60 milhas. Perdão, só um minutinho. Azul 2781, essa é a identificação. Escuta, mantendo o 150, a ideal de descida é mais 20 milhas, senhorita. Gente, a 2781 está em contato radar, mantém a proa de Momba para chegar até Pipiono e aposto quando no ideal de descida. Proa de Momba, agora do presente momento, o 2781. O 9081, passando os anos, chame torre 1 no 8, decimal 95. 2095, 9081. Voo 9081, tráfego avistado, número 2, aguarde pista 28 livre, tráfego precede 127 da Rio, curta final, altímetro 0 no 3. Voo 9081. Prossiga ao 2781. Como se o senhor ainda necessitar de apoio solo? Negativo, senhor. Apenas um problema aqui num dos instrumentos de navegação. Entendi, então, que negativo, azul 2781. Afirmativo, negativo. Nove sete quatro no solo 28, condições de livrar na Delta? Bora. Red Rio 5974, cruze a Alfa, táxi via Kilo, posição prevista é a 612 Lima, reporte visual com balizador. Voo 9081, pista 28 livre, pouso autorizado, 210 graus, 08 nós, pista úmida. Voo 908. Rodou 6303? Xerém é treino 3, estou ciente da seu plano para Guarulhos, aguarde de cópia, seguração ou transição ótima? Sente. 6 Rio 5934, frequência livre, boa noite. Boa noite, 081, Solos 30, táxi autorizado via Delta, Alfa, chame antes da Juliette. Delta, Alfa, chamar antes da Juliette, gol 9081. O Xerém 63, Onda 3, tá pronto lá? Pronto. Autorizado aeroporto de Guarulhos, número 360, via Pesolim 10 até Tango Bravo Eco. Pista 28 decola com a primeira curva esquerda, subidação, voando, transição, Mótiva, Perceptor V, 5411, o transpõe, controle 198, Xerém 63, Onda 3. Autorizado São Paulo Guarulhos, nível de voo 3620, decolando a 28 curva esquerda, estão voando Mótiva, Pesolim 10, Taubaté, Tango Bravo Eco. 5411, transponder, 198. O controle, 6393. Xerém 6393, controle de avanço correto, portão 62, chame pronto. 62 chamará, 6393. Gol 9081, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette para o 04, gol 9081. Azul 4235, desvio à esquerda, proa 225, por 30 milhas. Desvio azul 4235, reporte quando possível a proa USA. Gente, reportaria, reporto atuando USA, azul 4235. Quadro 3305, tá? E aí, o Corrija a torre. Cedo ainda, saída prevista para Recife, por gentileza. Salve, a subida Aron, transição Aracaju. O 2781 não vai na praia de Tequipe. Fala 2781? Vai na praia de Tequipe. Não, senhor, eles preferem manter o perfil, ok? Senão a gente vai ficar muito apertado na nossa descida. Na verdade, estamos no ideal de descida. Sim, senhor, o 2781 desça para nível de voo 050. 050, 2781. Rato 235, desça para 2 e o PES autorizado final do procedimento LS Zulu para a pista 28, reporte interceptando. Para 2000, autorizado o ILS Zulu, reporte interceptando. 1014 confirmado, o ajuste. 1013 agora. 1013, azul. Controle Salvador, barragem Luano 888, alisando 220, recebendo informação. 888, acione identificação, desça nível de voo 060 via chegada e pit. 060 via chegada e pit. Salvador 6224, boa noite, passando a 250. Vou chamar 6224, boa noite, essa identificação, desse a nível de voo 120 via chegada TPIP 1. 120 TPIP 1, acho que 6224, via. Boa noite, azul, 4980, muito ainda, essa ligação, não sei. Zero, guarde cópia, informação índia. Localizador da 28, azul 4235. Azul 4235, complete, final do procedimento LSU, e chame torre 18.95. Completo o procedimento, torre 18.95, azul 4235. Salvador, azul 4235. Azul 4235, tráfego avistado. Altímetro 1093, pista 28, pouso autorizado, vento 220 graus, 05 lances. 1093, livre pouso na 28, azul 4235. Para o táxi oceaneiro 63, 13, 147 a bordo, autonomia de 4 horas e 47 minutos, alternando galeão. Oceaneiro 6313, táxi à direita via pátio 3, chame antes táxi Aquilo. Direita, pátio 3, é reportante daquilo, 63, 13. Azul 2781, desça para 2.000 pés, está autorizado o final do procedimento ILS ZU para pista 28, reposta receptando. Autorizado descida 2.000, autorizado procedimento, vai informar quando estabilizado no ILS, azul 2781. Oceaneiro 6224, desça para nível de voo 070. Oito, após desvio, está autorizado voar na proa de Ivan. Após desvio, está autorizado interceptar a Radial 202? A Radial 0 no MAP 2, né? Nessa proa, confirme? Afirmativo. Afirmativo, nessa proa está autorizado interceptar o final do procedimento, deixa para... 2.000 pés, a gente já é o time de 1903. Gente, essa proa está autorizada a gente estar procedendo, deve para 2.000, confirma a gente? 1-0-1-3. Azul 4235 no solo aos 47, livre na Eco, táxi via Alfa e Juliette, portão 03. quente, levando na Eco Azul 4203. Fala, confirme a Eco agora aqui à minha esquerda. Confirmo. Boa noite, 88, em condições de na Pro 240 lá. Gente, boa noite, 88, eu posso te receptando. É, pode dar. Eu tô te dizendo, Tower. Eu não completo o final do procedimento e chame torre 1 no 8 decimal 95. 1895, obrigado, senhor Dito. Uma boa noite. Foi. O Chanel 6224 reutilizado descida 3.000 pés, ajuste de altímetro 1903. 3.000, 1.003, 6.3, 2.4. Oi, Salvador, boa noite. Azul 2781, estabilizado LS da 28 visual. 2781, ainda na escuta do controle. Desculpa, senhorita. Na final já passou a barrinha de segurança, aguarde a autorização de ingresso na 28. Gente, minha presença. Azul 4235, mantém a frequência? Sim, mantém a minha frequência, estou corto, azul 4235 e está autorizado até o portão 03. Portão 03, já. Oi, Salvador, boa noite. Azul 2781, estabilizado e LS visual. Azul 2781, pista 21, tráfego avistado, pouso autorizado, vento 2, 1,0, 08, 9. Autorizado, pouso azul 2781. É 6224, confirme sua velocidade indicada. 309, Carita. Fechando a 6224, existe redução para 2509. Vamos reduzir, 2250. Azul 4980.4. Precisava no ponto de Recife, nível 350, veio peso 97, decolagem 28, com primeira de curva à direita, subida Arão, Arão, transição Aracaju, 5416, transpondo, controle 198, o azul 4980. Autorizado, Recife 350, peso 97, curva direita, saída Arão, transpondo Aracaju, transpondo 5416, controle 198, azul 4980. Azul 4980, está correto, portão 01, chame pronto para o Chibega Salve. Chanel 6224, reduza para 2009. 2009, reduzir. Chanel 6313, após passagem do tráfego das outras, a Alemanha mantém na 28. Ali mantém na 28, 63 na 3. Salvador, TAM 1305. Preciso de autorização para Recife, nível 330, informação índice. Sim, já confere, subida Arão, aguarde com a TAM 3305. Arão, galera. Azul 2781, solo ao 53, livre, próximo à esquerda, taxiway Delta. Táxi autorizado até o Pat 3 via cruzamento da Alfa, posição prevista 3 Romeu. Vamos livrar então a próxima à esquerda aqui na Delta, e aí o táxi via cruzamento da Alfa, Pat 3, a posição prevista é 3 Romeu, azul 2781. Chanel 6224, deixa 2000 pés, autorizado no final do procedimento ILS do Parapista 28, reporte no curso localizador. Reporta lá, vai. Chanel 6313, no caso autorizado pista 28220 graus, hora 62 anos. Autorizado decolagem Decolagem, suba sem restrições para nível de voo 360 via saída São João 1. 360 via saída, alguma possibilidade de voar Leda da presente? Chanel 6313, passando 2000 pés agora autorizado voando a cruz de Leda. Direto Leda 6313. Chanel 6224, completo final do procedimento LF de Lu e chame torre 198 decimal 95. 1897, obrigado Toreto, bom feriado, boa noite. Boa noite. Seu Chinaia 9224, vai passar o... Boa noite. O Chinaia 6224? Ah, filho, boa noite. Boa noite, já avistado, continua a aproximação, aguarde pista 28 livre. É, informa o tráfego que precede, é um 37 da Gol, conta final. 7, vai aguardar, 6224. Vai, desistado. Okay. Could you confirm the reason and how long I was gonna stay in the gate? Not more than 10 minutes. Well, I'm listening by a little bit, I'll contact the airport administration. Stand by. Triple 8 no solo 57, nível esquerdo na Delta. Táxi via Alfa, chame antes do táxi Juliette. Delta Alfa antes da Juliette, coluna 888. America 2 to Virginia, now approve to come back and call me ready to push back again. Understand, we are cleared back at Gate 11, sir. That's correct. Roger that. Para interceptar o final do procedimento, ILS Zulu da pista 28. Quem entrou de Zulu, para interceptar o final ILS Zulu da Azul 4, pouso autorizado 28, vento 220, grau 0628, vento 220, grau 0628. Sete Pationo, remota 1, 3, 1, 8, 8. Tá livre, posso dar o 624? Afirmo, Xanel 624, pelo pista 28, vento 220 graus, 0,62 a nós. Sim, posso, 624. Salvador Clearance, good evening, Rupa 084, information India, San Juan 08, Clearance, Madrid. 084, stand by to copy your flight plan I received, just for about 5 minutes. Xanel 313, autorizado vão na Praia de Mótima. Autorizado Mótima, muito graça, dentro 313. Xanel 324, no solo 01. 00, táxi autorizado via Alfa, reporte aí de táxi São Juliette. Via Alfa, reportado a Juliette, 6224. Táxi lento, aqui você portou previsto ao 4, ainda não livre, estou em coordenação com o pessoal da Flávia. Sem problema, vai aguardar, senhor. Sua Resultado 3305, tem autorização já para Recife? Afirmo, então 3305, autorizado para Recife, via peso 97, decola, nível 330, decola pista 28, primeira curva de luta, subida Arão, após Arão direto ao Aracaju, aciona o transporte 5421, controle em Salvador, 1998. 3305. Transponda 5421. 5421, 3305. Portal 5, 3305, chão branco. 1.5972, autorizado descida para 3.000 pés, ajuste de altímetro no 013. Para 3.013, isso, 1.972. 1.613, chame centro Recife, 1.25 decimal 1, caso negativo, 1.23 decimal 8. 251, na alterna 1268, graças, boa noite, 6313. Grand Europa 084. Europa 084, ready to copy, flight plan to Miami. To Madrid, ready to copy, Grand Europa 084. Yes, correction, that's correct. Europa 084, clear to France, Amadou to Lima, Echo Mike Delta, via flight plan route, flight level 370, departure runway 28, right turn, Aron Alpha, Romeo Oscar, November departure. After Aron position, fly direct Jibich Golf Echo Bravo India Tango to intercept to join the Upper Zulu 4-4. Score code 5412, Salvador de Pato 19.80. Europa 084, clear to Madrid, flight plan route level 370, departure runway 28, after departure right turn to Aron, after that giving, uniform Zulu 44, score 5412, could you repeat the frequency, Europa 084? Salvador de Pato 19.80. 19.80, Europa 084, and I will call you back, Europa 084. Feedback correct, call me ready to start up, stand 10, Europa 084. Responding in 1 minute, Europa 084. Retorno 3305, liga estacionamento no 05. 3305, liga estacionamento no 05. Para o estacionamento 3305. Puxa, lembra 2241. Good ball, lembra 24. Meu portão agora será o 5, ok? Após o pushback do 2 da TAM. Então logo livre, ingresso de Juliette, portão 5, chaleia 6224. Sem problema, já pode estar iniciando. Obrigado, tchau. Até daqui a pouco. E azul 4, é o 4980, não, o portão está pronto para pushback e acionamento. Ah, desculpa, só pushback. Azul 4980, ciente, acionado, puxa a cauda para taxiway Índia e chame pronto táxi. E cauda para Índia, chama na táxi, 4980. Europa 084, stand 1-0, we are fully ready. Europa 084, prove it, start up and push back home, we're ready to taxi. Push and start Polo Salvador, muito boa noite, gol 9082, informação Índia, posição 4, autorização, autorização para o Galeão. Voo 9284, corrijo, voo 9082, confirme qual nível, solicitado ao Galeão? Ah, 360. Excelente, a mais coordenação 360-9282, sua subida será Salvo 1 no transição Doclo. Salvo 1 no transição Doclo, voo 9082. Voo 1970, sua identificação, deixa nível de voo 120 via chegada TPIP 1. Voo 1970, copiou o controle? Desça e mantenha nível de voo 120. Afirmativo, voo 9970. Seu 5972, a porta contabilizada. Reportará. Estabilizado, 5972. 5972, completa o procedimento para Antônio, 118, decimal 95. 1895. 3:45, alterna Fortaleza. Então, 3305, táxi, autorizado. À direita, via taxiway Juliette e Alfa. Chame no ponto de espera da Golf, pronto. Isso, Juliette, Alfa, ponto de espera, ponto de Fortaleza, 3305. Da aeroporto 084, taxi. Diga, 4980. Ok, orienta o pessoal de solo a puxar a aeronave com a cauda pra Índia. Sim, o Google. Esperado. O Google 1970. Taxi, April 3, call me before taxi kill. Rio 5972, tráfego avistado, ajuste altímetro 013, pouso autorizado, pista 28, vento 220 graus, 04 horas. Gente, livre pouso na 28, 5972. Europa 084, Tower. Yeah, Europa 084, we are fully ready for taxi. Taxi approved via April 1, then first to your right, April 3, taxi until taxiway Kilo. Azul 5001, Alfa, confere, guarde cópia, subida Salvo 1. Salvo 1, de acordo com a Azul 973 com a Alfa, autorização 360 para confins. firme. 9973. Federal 9973, qual horário do plano? 9h20. Ok, ciente. Ainda não chegou pra mim aqui, aguarde de coordenação, Federal 9973. Guarda. Rio 5972, no solo, aos 1-4, livre na Delta, e mantenha antes da Taxi Alpha. Gente, vai livrando aqui na Delta agora, vai manter a Taxi Alpha. O 5972, continua de cruzar, configurando a Taxi Alpha. Ok, ciente, mantenha antes da Alpha, devido ao tráfego da Europa, que está taxiando agora no Paz 3, o mesmo vai ingressar Kilo e Alpha, ok? Após a passagem do tráfego, está autorizado cruzar e seguir até o Paz 3 e Kilo, Rio 5972. Tom 3305, olhei e mantenha, ficha 28. Vem mantendo a 22, tá? 3305. Europa 084, taxa approved, now via taxiway Kilo and Alpha until holding point 188. Taxiway, taxiway Kilo, Alpha, holding point 28, Europa 084. Taxa azul 4980, 124 a bordo, 2 horas e 30, alternando Aracaju. Azul 4980, táxi autorizado via Alfa e Juliette Alfa, mantenha antes da Taxiway Delta, dando passagem ao 27 da Rio. Juliette Alfa, mantenha antes da Delta, descendo a passagem 4980. Reposte quando possível, reapurar o serviço 362. Rio 5972, a formação de posição prevista é a 62 Romeu, fica atento ao balizador no Paz 3. Gente, 62. Plano 3305, vento 210 graus 059, pista 28, decolagem autorizada. Decolagem autorizada 28, 3305. Quatro 980, tráfego da Rio superado, continue via Alfa e chame no ponto de espera da Golf. Chama lá no ponto de espera da Golf, 4980. Pede a justiça de altímetro, 10113. Autorizado, final do procedimento, ele é X-ray, reposta estabilizando. Autorizado direto, 2510, 013, portaria estabilizado, voo 9970. É confirmando, autorizado, que a Rio 3, condições de voar na posição Vitor 363 interceptar? Só fico, pai, a gente tem que ser errado, então. Mantenha o perfil, estamos aprovando o CR Vitor 363. Sim. 3305, decolado 18, chama o controle do valor 19811. 19811, bom trabalho, né? Gol 9082.4. Pronto, Aracota. Autorizado do aeroporto Galeão, nível 360, via Upper Zulu 44, até Serra Golf Romeu, após Upper November 857, Moussou. Decola pista 28, primeira curva direita, salvo 1, transição Bóquilo. O transponder 5401, controle 198. 9082, autorizar 360 para o Galeão, Hotel Zulu Passo 4, Porto Seguro, Hotel 9857 Voos, decola da 28, Sambu. É, seria curva esquerda ou direita? Sambu 1, curva à esquerda. Ok, curva esquerda, então Sambu 1, Doclo, 5054 transponder e 1198 ao controle. 1908, correto, portão 4 sendo pronto. Pronto para a partida de treinamento, gol 9082. Gol 9082, livre acionamento e pushback, coordena a posição do solo para puxar a nave com cauda para taxi índio. Ok, o gol 9082, vai dar uma para o taxi. Para o controle. Plantão 3178, solicita efetuar o EDSEC ou ainda 28. Gente, aguarda autorização para o procedimento, plantão 3178. Boa, plantão 3178. Papa Romeu, Serra Fox Bravo, reautorizado desse da nível de voo 050. Descida até o 050, Serra Fox Trote Bravo. Salvador, boa noite, voo 9172, informação Alfa. Voo 9172, boa noite, acione identificação, desça para nível de voo 140, via chegada Tupi 1. Gente, 140, Tupi 1, intenção é que foi da 28, voo 9172. Gente, aguarda a autorização, voo 9172. Certo. 1501, autorizado aeroporto Guarulhos, via Pesolão 90 até Tango Bravo Eco. Nível de voo autorizado 320, decolagem pista 28, primeira curva esquerda, subida São 1, transição Motiva. Transponde a zona 5427, controle em 198. Confirmo transporte? 5427. É autorizado Sierra Bravo Golfo Romeo 320, Delta Zulu 10, a saída é São 1, decolada 28, primeira curva esquerda, transição Motiva. O transponde 5027, controle 5198, 5001. Transponde 5427. Transponde 5427. Correto, azul 5001, no chame pronto, botão 3. Azul 5. Pode esperar pronto, 4980. Ciente azul 4980, autorizado a alinhar e manter pista 28. Ali mantém 28, 4980. Europa 084, Born in 22, Salvador Departional 119-8. 119-8, bye, Europa 084. Passo to the destination, Europa 084, passing 1,800. Europa 084, radar contact on departure, climbing and maintain flight level 370, around departure. Climbing and maintain flight level 370, around departure, Europa 084. Parece aqui no gol 10, ou foi de 908. Controle da 3305, velocidade da Lafroja de Aracaju. Então, 3305 aguarda com coordenação com o centro de Recife. Papa Romeu Serra Fox Bravo, desça para 2000 pés, autorizado o final do procedimento ILS. Luta da pista 28, reposto receptando. Descendo para 2000, ILS Zulu da 28, informar interceptando, confirma QNH 10013. Afirmativo, 1013. Obrigado. Santa Luísa 978, lista para 3 mil pés, ajuste de altímetro, 1013. 3 mil, confia se mesmo, ajuste só 3178. Aguardando autorização para o X-Ray, certo? Certo, Bono 970. Bono 970, completo final do procedimento, ele é X-Ray, chame torre 1 no 8, decimal 95. Tantra 3605, após passar, Arão está autorizado a Bruno Romeu Fox 018. E após Arão, Romeu Fox 018, a 3605, obrigado. Coordene com o pessoal do solo pushback com a cauda para Taxi Índia, chame taxi. Livre acionar, cauda para Índia, chamará para o taxi azul 5001. Salvador, Gol, 1970, Sierra 3, 4, 4, 7. Salvador, Sierra Fox